Sem dúvida nenhuma que 32 anos de um trabalho coletivo em prol de um trabalho coletivo em prol de um trabalho coletivo em prol da comunidade e do nosso próprio concelho na divulgação das nossas gentes, das nossas ancestralidades, das nossas capacidades, e por isso eu, que em nome do município, tenho que agradecer a todos aqueles que construíram esta rádio e que foram capazes de a trazer até aqui. Há um tempo que nós percebemos que há uns tempos de desafios, mas a Rádio Boa Nova e outras rádios, como tantas outras que existiram e que depois desapareceram, nitidamente, porque há uma altura que é a altura dos entusiasmos, e hoje chegar aqui à Rádio Boa Nova durante estes 32 anos é porque há muito trabalho e, sobretudo, de meia dúzia de carolas, que são vós, como sabemos todos muito bem, do vosso trabalho, do vosso empenho, para que ela não deixe de existir. E por isso aquilo, como Presidente do Município, mas mais do que isso, como cidadão de Oliveira do Hospital, eu tenho que vos dizer muito obrigada pelo vosso esforço, por aquilo que têm feito, por esta ajuda da promoção do próprio Conselho de Oliveira do Hospital, mas sobretudo também da promoção da própria região, porque a Rádio Boa Nova hoje já não é também... não chega só àqueles quilómetros iniciais como nessa era e 32 anos atrás. Hoje chega a todo mundo e isso é diferente. A nossa mensagem passa hoje para os nossos imigrantes, para aqueles que têm muitas saudades do nosso país, que não podem estar e que acompanham a vida cotidiana da Oliveira do Hospital, e isso antigamente não era possível, como vocês sabem.